Essa daqui é dedicada para todo MC que passa por dificuldade. Produção eu mesmo, gravação eu mesmo. E quando a gente tem vontade, a gente corre atrás. Certo? O nome desse som é Discos Virgens. Ei, ei. Já começou a bater pra ver. A minha escolha do quintal sozinho, enquanto o vento balançava as folhas. Plantei minha semente sozinho na encolha. Pensei na vida amarga comendo paçoca rolha. A inspiração na vida tem sido meu discurso. E quem conspira na calada, meu rap mata de susto. Pra evoluir é como mudar o rumo do percurso, cortando essa brisa que o rap é um concurso. A força vem do interior e não é geografia. Quem tem vontade de mudar a realidade cria. E aqueles que querem saber minha filosofia, noites em claro escrevendo pra se pra cantar um dia. Se fosse por fazer, não gastaria saliva. Quero quebrar a barreira do som com a poesia viva. A inspiração chega sem avisar e é bem-vinda. Já existe MC rica, a poesia está pobre ainda. Eu investi em terras que ninguém queria plantar, falem de mim. Mas lembrem da vontade de lutar versus assim. Faço quando paro pra sonhar, acordo enfim. Corro para realizar. Eu investi em terras que ninguém queria plantar, falem de mim. Mas lembrem da vontade de lutar versus assim. Faço quando paro pra sonhar, acordo enfim. Caminho na cidade de mão dada com a saudade. A tristeza do meu olhar impressiona a sociedade. Alguns me pedem rap com agressividade. Não sai sangue do meu mic, não alimenta minha maldade. Pra reverter a falta de grana também. A caneta e a agulha do vinil da minha vida voltei. Irritando o criador das barreiras que derrubei. Sem medo de capotar, ao invés do cinto aperte o play. Amor e qualidade, união quase extinta. Faço de coração porque meu sangue é melhor tinta. O gênio é o que vende ou aquele que pinta. Minha profissão não é só rap, eu tô cansado antes dos 30. As dificuldades causaram vertigem. Não demonstra fraqueza, enfurece os que me atingem. Trabalhando sério e honrando as origens. Se sair os versos foda, eles irão pros discos virgens. Eu investi em terras que ninguém queria plantar, além de mim. Mas lembrem da vontade de lutar versus assim. Faço quando paro pra sonhar, acordo enfim. Corro para realizar. Eu investi em terras que ninguém queria plantar, além de mim. Mas lembrem da vontade de lutar versus assim. Faço quando paro pra sonhar, acordo enfim. Corro para realizar. Investi versus assim. Acordo enfim. Eu e o N.I. Olha o Marvin. I miss you, baby.